É exatamente esta tendência de diminuição da taxa que nos diz que estamos já a passar ou já passámos pelo pico a nível nacional. Contudo, o que nós verificamos, e o segundo gráfico, é sobre Lisboa e Val do Tejo, e é, digamos, a nossa preocupação, porque sabemos pelo Instituto Ricardo Jorge que a região... Continua a liderar o destaque dos novos casos. Exatamente, ou seja, aqui ainda não é evidente a passagem pelo pico, mas estamos lá a chegar, porque a tal taxa média de novos casos está a convergir para zero e o RT também está a convergir para 1, e será nestes dias, certamente, que atingiremos o pico em Lisboa.